Capelinha da aldeia velha branquinha, dei a Maria da Luz uma cruz de pôr ao peito, e um juramento foi feito pelos dois sobre essa cruz. Juro ser tua, disse ela, disse juro ser teu. Pelos vitrais da capela entrava a bênção do céu. Passaram-se os meses, o tempo corria, as vezes que eu via Maria sozinha e menina, dizia-lhe assim: Maria da Luz, tu és para mim o sinal da cruz, da cruz. Mas um dia há sempre um dia, uma fantasia. Maria entrou na capela sozinha pente bem, mas o símbolo não brilha ao peito dela. Quis perguntar-lhe pela jura, porém de fé já perdida, vi que não vinha segura. Vinha outra cruz na vida. Dizia-lhe assim: Maria da Luz, tu és para mim o sinal da cruz, da cruz dos meus dias. Thank you. Canal 2, Antena Web. Quando for grande, quero ser advogada. Quando for grande, quero ser professor. Quando for grande, quero ser engenheira. Quando for grande, quero ser dentista. Quando for grande, quero ser bombeiro. Quando for grande, quero ser arquiteto. Há uma ideia brilhante que está a nascer e crescer. Vamos todos torná-la em realidade, de verdade. Sempre que quiseres agarrar o teu futuro agora, esta tua escola abre um caminho pela vida fora. Quando fores grande, o que queres ser? Já é tempo de te ver vencer esta vontade que veio para ficar. Vai por toda a gente a cantar. Não há que perder nem mais um segundo neste mundo. Oh yeah. Cada hora que passa, vamos mais além. Tudo bem. Já é tempo de te ver vencer. aproveito esta forma louca de te ter no meu leito. Não sei se queres que por ti eu seja uma fera com ciúme do cheiro do teu perfume. E eu vou ficando louco, louco. Oh, Este é o Canal 2 da Antena. Querendo partir também. tarde. Adeus, adeus, adeus. É como o fim de uma estrada, cortando a encruzilhada, ponto final de um romance de amor. Leva os olhos nas viagens ao sentir a sua mágoa de se despedir de alguém. Quem fica também fica chorando com o coração sangrando, querendo partir também. Mais longa de todas as tardes que me acontecia, eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando e o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde tal rosa tardia, quando nós nos olhamos tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficamos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois, nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Foi a noite mais bela de todas as noites que me adormeceram, dos noturnos silêncios que à noite de aromas e beijos se encheram. Foi a noite em que os nossos dois corpos cansados não adormeceram, e da estrada mais linda da noite uma festa de fogo fizeram. Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram. Era o dia da noite de todas as noites que nos precederam. Era a noite mais clara daqueles que à noite amando se deram. E entre os braços da noite, de tanto se amarem, vivendo morreram. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Eu não sei, meu amor, se o que digo é ternura, se é riso, se é pranto. É por ti que adormeço e acordo, e acordado recordo no canto essa tarde em que tarde surgiste num triste e profundo recanto. Essa noite em que cedo nasceste despida de mágoa e de espanto. Meu amor, nunca é tarde nem cedo para quem se quer tanto. Pela estrada desce a noite, mãe negra desce com ela. Pela estrada desce a noite, mãe negra desce com ela. Mãe negra não sabe nada. Mãe negra sabe nada, nem buganvilhas vermelhas, nem vestidinhos de folhos, nem brincadeiras de guizos nas suas mãos apertadas. Só duas lágrimas grossas em duas faces cansadas. Só duas lágrimas grossas em duas faces cansadas. Mãe negra não sabe nada. Mãe negra não sabe nada. Mãe negra tem voz de vento, voz de silêncio batendo nas folhas do cajueiro. Ai, nas folhas do cajueiro. Tem voz de noite descendo a mansinho pela estrada. Tem voz de noite descendo a mansinho pela estrada. Mãe negra não sabe nada. Mãe negra não sabe nada. Que é feito desses meninos que gostava de embalar? Que é feito desses meninos que ela ajudou a criar? Quem ouve agora as histórias que costumava contar? Quem ouve agora as histórias que costumava contar? Mãe negra, mãe negra não sabe nada. Mãe negra não sabe nada. Canal 2 Antena. dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Vamos, senhor pensativo, olhe o cachimbo apagar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Cansados, porque a fatiga o tiar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Bem triste um amigo, uma carta o fez chorar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Gente, é que nos pode informar. O soldadinho já volta, está quase mesmo a chegar. Caixa de pinho do outro lado do mar. Desta vez o soldadinho nunca mais se faz ao mar. Pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Fui criança e andei descanso, porque a terra me aquecia. E eram longos os meus olhos quando a noite adormecia. Vinham barcos dos países e eu sorria de os sonhar. Traziam roupas felizes as crianças dos países nesses barcos a chegar. Pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Depois, mais tarde, ao perder-me por ruas de outras cidades, cantei meu amor ao vento, porque sentia saudade. Saudades do meu lugar,

Canal 2 da Antena Web. Desculpa da culpa, tua culpa era menor. Mas assim a tua culpa, desculpa, faz essa culpa maior. Se me desses um sorriso preciso, que o preciso era bastante. Mas afinal o teu riso impreciso faz-te indecisa e distante. Se me desses como outrora a amora que decora a tua boca, não andavas como agora tão fora, tão fora de ti, tão louca. Se não fosse por favor o amor, teu amor de caridade, tinha outro gosto, outra cor, o sabor gostoso de uma verdade. Se me desses um sorriso preciso, que o preciso era bastante. Mas afinal o teu riso impreciso faz-te indecisa e distante. Se me desses como outrora a amora que decora a tua boca, não andavas como agora tão fora, tão fora de ti, tão louca. Se me pedisses desculpa da culpa, tua culpa era menor. Mas assim a tua culpa, desculpa, faz essa culpa maior. Mas assim a tua culpa, desculpa, faz essa culpa maior. Mas assim a tua culpa, desculpa, faz essa culpa maior.